voz que vem da central, uma voz que vem vendendo jornal, uma voz que vem lá do interior, uma voz que vem pedindo favor, uma voz na luta pra fazer o bem, uma voz na rua sem nenhum refém, uma voz tingida no comercial, uma voz tingida no canavial, uma voz que vem sem fazer alarde, não é muito tarde pra pedir ação, uma voz que vem sem endereço certo, voz que chega perto, vem me dar a mão, uma voz, uma voz, uma voz. Uma voz do cais em peito nu, uma voz lilás pra quebrar tabu, uma voz que grita, tenta se salvar, uma voz maldita, tenta perturbar, uma voz que tente, mas não se contente em ser só mais uma pela multidão, voz de jeito astuto pra causar tumulto, mas que tenha manha de comunicar, e mover, e mexer, e mudar. Massa.